Quem é que quer andar comigo no carrossel? Não ouvi nada. Quem é que quer andar comigo no carrossel? Então vamos lá. Segurem-se bem. Vamos entrar no mundo da imaginação. Carrossel? Sim! Então vamos dar mais uma volta! Sim!